Hoje nós vamos estudar sobre uma parábola em que Jesus fala sobre curar as dores feitas por nós. Curar dores feitas do ser humano para o próprio ser humano. Talvez você já esteja um pouco familiarizado com isso, sobre dores que um ser humano possa causar em outro, seja um familiar, seja um irmão da igreja, seja a própria igreja, sejam amigos, né? E hoje nós vamos estudar um pouco sobre isso, né? É interessante que existe um psicólogo que ele falou que as pessoas são como porcos espinhos no frio. Que quando está frio, eles querem chegar mais perto. E até na igreja a gente percebe isso. As pessoas vão chegando perto. Mas quando chega muito perto, aí um começa a espetar o outro. Aí eles começam a se afastar, porque um começa a conhecer o outro, né? E a gente fica nessa dança aí de junta e separa com algumas pessoas, seja com irmãos na igreja, seja com a própria igreja, seja com a nossa família, seja em alguns lugares onde nós temos essa dificuldade, né? E tem até uma música americana que é interessante, que ela diz assim: se ajuntar com crentes que amamos é uma glória, mas se ajuntar com crentes que nós conhecemos aí é outra história. Porque quanto mais a gente conhece as pessoas, mais nós temos a dificuldade, porque nós começamos a conhecer não apenas as suas virtudes, mas as suas diferenças também, seus defeitos, para não dizer assim. É, nós, quanto mais nós vamos conhecendo as pessoas, mais nós vamos conhecendo, e mais a decepção que é causada por essas pessoas, mais ela atinge as nossas vidas. E às vezes tem pessoas que passam por levar a vida inteira, às vezes carregando coisas dentro de si, que são difíceis de se curar. É interessante a história de um menino de família, que ele foi orar. E ele foi orar e ele pediu para Deus, na hora do jantar, ele foi orar: Deus, obrigado por esse alimento, e abençoe a mamãe, abençoe o papai, abençoe a minha irmãzinha, e em nome de Jesus, amém. E aí a mãe virou: escuta, por que você não orou pelo seu irmão? Aí ele falou assim: é porque o meu irmão, ele me magoou, meu irmão, eu estou bravo com ele, eu estou brigado com ele. Aí a mãe dele falou: mas você não vê que Jesus fala na Bíblia que nós devemos amar os nossos inimigos, devemos perdoar os nossos inimigos? Aí ele falou: eu sei, mamãe, mas o problema é que ele não é meu inimigo, o problema é que ele é meu irmão. E é verdade, porque nós tratamos as pessoas como... são as pessoas mais queridas e mais próximas de nós, que acabamos, certas vezes, por criar feridas com essas pessoas, acabamos por criar feridas, seja em nossas famílias, seja na igreja. E eu gostaria que vocês abrissem em Mateus capítulo 18, onde a palavra de Deus, ela fala um pouco disso. Conta a história de Pedro. Talvez Pedro, ele tinha essa dificuldade. Olha o que diz Mateus capítulo 18, versículos 21 e 22. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. É interessante, né? Pedro, o versículo anterior, o versículo 20, Jesus fala: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, lá estareis, né? Jesus, acho que estava falando um pouco de matemática, né? Falando: olha, se tiver 2 ou 3 reunidos. E aí Pedro, acho que já lembrou logo, talvez, de: puxa vida, Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? Até 7 vezes, né? Provavelmente, acho que ele já estava contando, acho que alguém já tinha pisado no calo dele umas 2 ou 3 vezes. E ele, acho que queria uma desculpa, né? Na verdade, ele estava sendo generoso, ele estava sendo até 7 vezes, porque os rabinos naquela época, eles diziam que você precisava perdoar até 3 vezes, a 4ª vez você não precisava mais perdoar. Isso daí vinha de uma interpretação do texto de Amós, né? Na profecia de Amós, no capítulo 1, que diz que o Senhor, até 3 vezes, ele vai fazer por 3 pecados, ele perdoa, e o 4º ele já vai derramar o seu juízo. É, então tinha um pensamento naquela época que você precisava até perdoar até 3 vezes. Na quarta vez você já não precisava mais perdoar. E Pedro, ele fala, foi até generoso, ele falou: Senhor, até 7 vezes nós temos que perdoar. É. E porque era comum naquela época pensar que Deus, ele perdoava se eu fizesse só até 3 vezes errado. Se eu fizesse mais do que isso, então eu ficava sem o perdão de Deus. É, e a gente também, às vezes, isso vem à nossa cabeça, né? Será que Deus perdoa tantas vezes quanto eu já errei? Será que Deus, ele me perdoa tantas vezes quanto eu já pisei na bola? E Jesus Cristo, ele fala para Pedro: Pedro, não é uma questão de número. Não é uma questão, tanto que Jesus, ele responde, até não é até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Mas o que Jesus está querendo dizer aqui é que não é uma questão de número, não é uma questão de ficar contando. E a questão, quando se trata de perdão em nossas vidas, quando se trata do perdão, não é a questão do número, mas a questão que nós devemos fazer é: por que eu devo perdoar? Por que eu devo perdoar uma pessoa? A questão não é se eu devo fazer ou quantas vezes eu devo perdoar alguém. Mas a questão é: por que eu devo perdoar essa pessoa? E é isso que Jesus, ele vai explicar mais para frente nessa parábola. E quando a gente entende por que nós devemos perdoar o nosso irmão, quando um irmão ou com uma pessoa, algum membro da família ou alguma outra pessoa qualquer faz alguma coisa para nós, nós, quando entendemos isso, então nós entendemos que não há limites nesse perdão. Não é uma questão de número, quantas vezes eu devo perdoar, mas é a questão de o porquê eu devo perdoar. E é isso que Jesus fala nessa parábola do credor incompassível. Eu gostaria de ler rapidamente a partir do versículo 23, que diz assim: por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido, ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários e, agarrando-o, sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo como também eu me compadeci de ti? E, indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos até que ele pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoares cada um a seu irmão. Interessante essa parábola do credor incompassível. É uma história que Jesus conta, né? Uma ilustração que Jesus faz, que na verdade é uma ilustração daquilo que acontece conosco. Uma ilustração daquilo que acontece com o ser humano e a sua situação com Deus, que aqui nessa parábola é tratado como o rei, e também com os seus conservos, ou seja, com os seus irmãos. Né? E nós temos aqui algumas características interessantes e algumas verdades muito profundas que Jesus nos ensina nessa parábola. A primeira delas, no versículo 23, que diz: por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. Meus irmãos, a primeira grande verdade que nós encontramos aqui é que Deus um dia, ele vai ajustar contas com os seus servos. Deus, ele vai ajustar contas com a humanidade toda. Deus um dia, ele irá prestar contas. Deus um dia, ele vai tomar a prestação de contas de cada um de nós. Nós teremos que prestar contas diante de Deus um dia. Essa é uma verdade bíblica, né? Não só nesse texto, em diversos versículos da Bíblia nós encontramos isso. Tão certo quanto a morte, após a morte nós podemos ter certeza que um dia nós vamos nos encontrar com Deus e vamos prestar contas a Ele daquilo que nós fizemos. E nesse contexto nós percebemos que algumas pessoas ainda têm dívidas com Deus. Existem algumas pessoas que ainda têm dívidas com Deus. E eu não sei como que você está. Esse versículo diz que cada um de nós, nós temos uma dívida com Deus. E algumas pessoas ainda têm essas dívidas com Deus e podem ser que vão chegar com ele e vão ter essas dívidas ainda. E pode ser que seja tarde demais. Eu não sei se você ainda tem alguma dívida com Deus. Eu não sei se você ainda está devendo alguma coisa para com Deus. A palavra de Deus, ela é clara, porque um dia todos nós seremos julgados. Todos nós nos encontraremos diante do grande trono branco de Deus. Um dia todos nós nos encontraremos com Deus. E é preciso saber se nós temos as nossas dívidas pagas ou não. É? Se um fiscal ele bate numa empresa, a primeira coisa que ele quer ver é se todas as dívidas da empresa elas estão pagas, senão a empresa ganha uma multa. A mesma coisa somos nós. Quando nós não pagamos as nossas dívidas, nós sofremos sanções. Né? Se você não paga o imposto de renda, você pode ir preso. A polícia pode vir bater na tua porta e vir falar, olha, você não pagou o imposto de renda, você vai estar preso, você tem uma dívida com a União. Da mesma maneira, meus irmãos, mostra que nós teremos que dar contas com Deus. E a palavra de Deus, ela nos mostra como nós podemos não ser condenados. A palavra de Deus diz em Marcos 16:16, que quem crer em Jesus Cristo e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. É preciso crer, é preciso se batizar, é preciso entregar a sua vida a Jesus Cristo. Somente Ele pagou a nossa dívida. Se você ainda tem dívidas com Deus, saiba que nós prestaremos contas com Deus. Mas existe uma outra grande verdade que Jesus ele fala nesse verso, né? Nessa parábola. Jesus ele explica, né? Diz aqui que esse primeiro homem, esse primeiro servo chega diante do rei e diz a palavra de Deus que ele tem uma dívida de 10 mil talentos. Uma dívida de 10 mil talentos. Isso é muito dinheiro, né? Um talento ele corresponde a cerca de 40 quilos, de 40 a 44 quilos. Tem algumas, vamos arredondar aí para 40 quilos. Depende, 40 quilos de ouro ou de prata. Né? Aqui não diz se era talento de prata ou talento de ouro. Né? Mas para você ter uma ideia de quanto é esse dinheiro, eu fiz uns cálculos aqui. Se fosse talento de prata, seria 60 milhões de reais. Se fosse talento de ouro, daria 3 bilhões de reais. É uma dívida impagável. É uma dívida que ninguém tem capacidade de gerar tanto dinheiro numa vida só e poder pagar, né? 60 milhões de reais, vamos supor que seja de prata, imagine você ter que pagar uma dívida de 60 milhões de reais, né? Nem Mega Sena, tem que ser Mega Sena e acumulada ainda, e não dá para ganhar, não tem como pagar, é uma dívida que ela é impagável. Meus irmãos, assim como esse homem, ele tinha uma dívida que era impagável, que ele não conseguiria pagar nunca. Assim nós temos uma dívida com Deus. Cada ser humano, a palavra de Deus diz que cada um de nós, seres humanos, nós temos uma dívida com Deus, que nós nunca poderíamos pagar. Uma dívida com Deus que nada, se eu trabalhasse a minha vida inteira para Deus, se eu falasse, não, Senhor Deus, tudo bem, eu sei que eu tenho uma dívida, então agora eu vou trabalhar, vou fazer isso, e chegasse até o final da minha vida e morresse trabalhando para Deus, não ia adiantar. Eu não conseguiria pagar essa dívida que eu tenho com Deus. Nenhum de nós, a palavra de Deus, ela fala que nenhum de nós conseguiria pagar esse preço, somente um conseguiu pagar esse preço. Somente um. E esse foi Jesus Cristo. Somente Ele conseguiu pagar essa dívida por nós. Por isso que Ele se deu. Por isso, meus irmãos, nós precisamos entender que nós temos dívidas que são impagáveis. E mais do que isso, nós precisamos entender que no decorrer da nossa vida, pode acontecer que entre pessoas possam vir a existir dívidas impagáveis. Entre pessoas pode acontecer de que uma pessoa tenha para com outra uma dívida impagável. Seja ela em dinheiro, uma dívida que uma pessoa nunca vai conseguir pagar. Ou seja, alguma coisa que aquela pessoa fez. Seja um maltrato que eu tenha recebido de alguém, que aquela pessoa nunca, não tem nada que aquela pessoa venha fazer para mim que vai me satisfazer. Que vai pagar aquilo, aquele mal que aquela pessoa fez. Isso acontece. Existe essa possibilidade, nós somos seres humanos, nós erramos. E podem vir a existir uma dívida, não somente de nós para com Deus, mas também entre os seres humanos, que nós não poderemos pagar. E aí só existe uma alternativa. Ou nós nos separamos por completo, ou existe uma coisa que é chamada perdão. Uma coisa que Deus inventou, essa palavrinha aí de 6 letras que se chama perdão. Que ela é a única alternativa quando nós temos uma briga, quando nós temos uma dívida que nós consideramos ser impagáveis. E Jesus Cristo, Ele pagou essa dívida. Nós tínhamos uma dívida impagável por Deus e Deus, Ele nos perdoou. Nós, a partir do momento que nós nos prostramos, assim como esse homem, dizendo, Senhor, se misericordioso comigo, Senhor, tenha misericórdia, né? E aí Deus, Ele nos perdoa. É, mas conta, a palavra de Deus, ela continua dizendo, e vai mais para frente no versículo 28, que diz que aquele servo saiu e ele, logo ele encontrou um dos seus conservos, ou seja, uma pessoa que trabalhava com ele, que lhe devia 100 denários. É, 100 denários, um denário é a paga de um dia de trabalho. Né? Então, vamos supor, uma pessoa ganha 40 reais para trabalhar num dia, né? Só que como ele era servo, é só metade, então 20. Então, 100 denários dá mais ou menos 2 mil reais. Um devia para o outro mais ou menos 2 mil reais. É uma dívida que dá para pagar. É, vai demorar um pouquinho, vou ter que trabalhar alguns meses a mais, deixar um pouco, apertar um pouco o orçamento, né, deixar de comprar alguma coisa a mais, mas 2 mil dá para pagar. Mas diz a palavra de Deus que aquele servo, ele chegou para o seu conservo e falou, não, eu não quero. Né, e é interessante que aquele conservo, ele responde da mesma maneira, assim como aquele primeiro servo falou, Senhor, sê paciente comigo e eu vou te pagar tudo. Ele também fala, seja paciente comigo que eu vou pagar tudo para você, mas ele não quis saber. Ele pegou e diz a palavra de Deus que ele lançou aquele homem na prisão. Versículo 30, ele não quis saber, antes indo-se o lançou na prisão até que saudasse a dívida. Veja, meus irmãos, que aquele conservo, ele respondeu da mesma maneira, mas esse homem, ele não quis saber, não teve misericórdia. Ele colocou na prisão, ele fez o que nós fazemos quando nós não queremos perdoar, que é lançar as pessoas na prisão. Sabe o que a gente faz quando a gente não quer perdoar alguém? A gente nunca mais quer ver aquela pessoa na vida. A gente nunca mais quer ver aquela pessoa na frente. Quando a gente não quer perdoar, sabe o que a gente faz? A gente não liga para a pessoa. A gente não visita a pessoa. Se a gente vê que a pessoa está vindo na rua, a gente atravessa a rua ou volta, dá meia volta, entra numa loja. Porque a gente quer distância daquela pessoa. É como se a gente tivesse lançado aquela pessoa na prisão, falando assim para a pessoa. Olha, você fica lá e enquanto você não me pagar o que você me deve, enquanto você não vier me pedir perdão pelo aquilo que você me fez, porque você está me devendo, você fez isso para mim, enquanto você não me pedir perdão, você para mim vai ficar longe, não quero te ver. É isso que a gente faz com as pessoas. A mesma coisa que aquele servo fez, lançar ele na prisão, é aquilo que nós fazemos quando nós não queremos perdoar alguém. Quando a gente tem alguma briga com alguém, quando a gente tem alguma coisa que a gente não quer mais ver aquela pessoa. É como se a gente pegasse aquela pessoa e lançasse ela na prisão. Colocasse ela num lugar onde a gente sabe que eu nunca mais vou ver ela. Posso viver sossegado, porque eu sei que eu nunca vou encontrar. Porque se eu encontrar ele ou ela, eu não sei o que eu sou capaz de fazer. É isso que nós fazemos, nós aprisionamos. Meus irmãos, a falta de perdão é justamente isso. Ela é uma prisão. Só que nós não percebemos que a falta de perdão, ela aprisiona não apenas aquele que tem a dívida, mas também aquele que não perdoa. Aliás, para aquele que não perdoa, essa falta de perdão, ela é muito mais destruidora do que aquele que é lançado na prisão. Com aquele que precisa perdoar, essa falta de perdão, ela é muito mais destruidora. E o sentimento que a pessoa tem é um sentimento de querer a justiça. A pessoa que ela é ofendida, ela tem esse sentimento, eu quero justiça. Eu sofri a injustiça. Aquela pessoa, ela está me devendo. Aquela pessoa, ela fez isso para mim. Aquela pessoa, ela me ofendeu. Aquela pessoa está me devendo dinheiro. Aquela pessoa, ela... Eu olho para a cara dela, ela é hipócrita comigo, pastor. Ela sabe que ela está me devendo dinheiro e ela não me paga. E aquilo começa a corroer a gente. E não somente isso, mas aquele que ofende também, ele tem o outro lado, que é o sentimento da culpa, que da mesma maneira aprisiona. E na verdade, a quem é ofendido, o sentimento que se tem é de chamar o juiz. Eu quero meus direitos. Aquela pessoa me ofendeu. Será que ninguém está vendo? Vou falar com Deus. Deus, será que você não está vendo, Deus, aquilo que aquela pessoa me fez? Senhor, será que o Senhor não está vendo aquela ofensa que essa pessoa me fez? E foi isso que esse homem fez aqui, esse servo aqui. É, ele foi falar com o rei. Ele se viu ofendido, ele tinha uma dívida que alguém não queria pagar. E diz a palavra de Deus que aquele servo, ele se deu mal. Aquele rei, versículo 32, disse o Senhor, ele disse, servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque tu me suplicaste. E meus irmãos, a palavra de Deus, ela nos ensina duas grandes razões por que eu devo perdoar. Duas grandes razões por que nós, como filhos de Deus, nós como crentes, por que nós precisamos perdoar? Por que não é uma opção não perdoar? O crente não tem a opção de não perdoar. Preste atenção no que eu estou dizendo para você. Uma coisa muito importante. Isso não tem a ver com finanças na sua vida. Porque existem versículos que falam sobre finanças, que se você não seguir, mas se você, você fica pobre. Você não vai para o inferno se você não der o dízimo. Fica tranquilo. Pode, se você não quer dar, não dê. Fica com ele para você. Empobreça com ele. Porque a palavra de Deus diz que quem dá, a muito será dado. E não é em pouca medida, não. É uma medida sacudida, transbordante, como diz o livro de Lucas. Mas se você pecar nessa área, você vai se dar mal, talvez, na sua vida financeira. É, se você pecar em outras áreas, também talvez você vai se dar mal nessa vida. Mas, meus irmãos, quando diz respeito ao perdão, não existe opção para o Filho de Deus. E nós vamos ver aqui duas razões do porquê o Filho de Deus, ele tem e deve perdoar. Não é uma opção para nós ficarmos no nosso canto, esperando de braços cruzados, até que aquela dívida seja paga. Até que aquela pessoa venha até você pedir perdão. Isso não é uma opção. Veja o que diz, duas razões. A primeira no versículo 33. Olha o que diz o versículo 33. Aquele rei, ele diz àquele servo, não devia você também igualmente compadecer-te do seu conservo, como eu me compadeci de ti? Meus irmãos, nós devemos perdoar em primeiro lugar, primeira grande razão, porque Deus, ele nos perdoou. Eu preciso perdoar as pessoas, em primeiro lugar, porque Deus, ele me perdoou. Porque Deus, ele perdoa a cada um de nós. Ah, pastor, mas você não sabe o que ele me fez, pastor. Você não está entendendo. Você não sabe qual foi a gravidade do que aquela pessoa me fez. Você não sabe o quanto de dinheiro foi. E a pergunta que eu faço é, será que nós já paramos para pensar do que nós devíamos para Deus? E será que nós já paramos para pensar o quanto nessa dívida nós continuamos a colocar dia após dia, semana após semana, seja com as nossas murmurações, seja com as nossas brigas, seja com os nossos pecados, o que nós vamos colocando de dívida, sobre os ombros de Jesus Cristo que nos levou, que levou o nosso pecado lá na cruz. Talvez nós nunca paramos para pensar o quanto Deus já nos perdoou. E por isso a palavra de Deus, ela nos mostra que nós devemos perdoar, porque Deus, ele nos perdoou. Meus irmãos, às vezes nós pensamos que a falta de perdão é fazer a justiça. Eu, assim, justiça não, eu não vou pedir perdão para aquela pessoa. Eu não vou perdoar aquela pessoa. Aliás, eu não vou pedir perdão não, eu não vou perdoar aquela pessoa. Isso é justiça, isso não é justo, pastor. Ele está me devendo muito dinheiro, isso não é justo eu perdoar assim essa dívida. A justiça de Deus, eu quero dizer para você, ela é outra. A justiça de Deus não é igual à nossa justiça. A nossa justiça é, se ele me deve, que ele me pague. A justiça de Deus é, se aquela pessoa me fez aquilo, que ela me pague, que ela pague tintim por tintim. Eu quero ver a justiça de Deus, eu quero ver que Deus faça aquela pessoa pagar tudo que ela deve. Isso é justiça, pastor? Não é. Isso não é justiça. A justiça para Deus, ela vem através do perdão. A justiça para Deus, ela vem através do perdão. Veja, meus irmãos, que Jesus Cristo está querendo levar a cada um de nós, seus filhos, para um outro nível. O nível do perdão. Não o nível da justiça humana, mas o nível do perdão daqueles que conhecem a Deus. Nós devemos perdoar. E fazer justiça diante de Deus é perdoar. E perdoar quantas vezes for necessário. Eu gostei muito pastor Ed René Kivitz, da Igreja Batista de Água Branca, ele soltou alguns dias atrás um trecho sobre, que fala sobre perdão, e ele define muito bem o que é perdoar. Perdoar é dizer, eu fico com o dano, mas eu não quero perder o meu relacionamento com você. Perdoar é isso, perdoar é dizer, eu fico com o prejuízo, mas eu não quero perder o relacionamento que eu tenho com você. Meus irmãos, quantas famílias estão destruídas por causa de dinheiro, por causa de 50, de 100 reais, por causa de uma palavra. E perdoar é dizer, eu fico ofendido, eu perdoo, mas eu não quero perder o meu relacionamento com você. E meus irmãos, isso é muito mais importante. Jesus Cristo, ele morreu para que nós fôssemos irmãos, para que nós fôssemos filhos de Deus, e isso implica que nós sejamos irmãos. E perdoar é querer e entender que o relacionamento entre os irmãos é muito mais importante. Isso é perdoar. A primeira grande razão, Deus, ele nos perdoou. E nós devemos também perdoar os nossos irmãos. A segunda grande razão, e uma razão muito mais séria, que ela diz aqui, e ensina nesse texto, que no versículo 35, Jesus ele fala, assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela nos ensina que Deus, ele não nos perdoará se nós não perdoarmos. É um ensino através de ameaça. Né? Eu não gosto de ensinos através de ameaça, mas eu entendo isso muito bem quando eu tento educar o meu filho. O meu filho, quando ele pega uma canetinha e vai em direção à parede, né, aquela canetinha azul, aquele pincel atômico azul, e vai em direção àquela parede branca, e eu falo para ele, meu filho, se você fizer isso, papai vai te dar umas palmadas. Você vai ficar de castigo. Não faça isso, meu filho. Isso é uma ameaça. Mas eu não estou ameaçando ele porque eu quero bater nele. Porque eu odeio ele. Porque eu não gosto dele. Não, eu não estou dizendo que eu vou dar umas palmadas nele porque eu não gosto dele. Eu não estou dizendo a ele que eu vou colocar ele de castigo porque eu odeio ele. Não, eu estou dizendo isso porque eu amo a ele. Eu quero que ele aprenda. Eu não quero que ele vá para o castigo, eu não quero ter que bater nele, eu não quero ter que corrigi-lo, não, eu quero que ele aprenda. Meus irmãos, da mesma maneira é Jesus, esse ensino de Jesus. Jesus está dizendo, olha, se nós formos por esse caminho, nós vamos nos dar mal. E veja o porquê que eu falei de que perdoar não é uma opção para o crente. Não é como um outro pecado qualquer, porque isso, se nós não perdoarmos, nós não receberemos o perdão de Deus. Mateus capítulo 6, versículos 14 e 15, Jesus ele ensina isso também. Mateus capítulo 6, versículos 14 e 15, Jesus ele diz, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. Veja, meus irmãos, não existe uma opção. Nós temos que perdoar. Se nós não perdoarmos, Deus não nos perdoará. Isso é algo muito sério. Já imaginou você que é crente? Veja, esse ensino aqui foi dado a santos. Jesus Cristo estava ensinando os seus discípulos. Não é um ensinamento para quem não é da igreja, para quem é incrédulo, para quem é pagão, não é nada disso. Jesus Cristo está ensinando aqueles que já receberam o perdão do Pai. Essa parábola aqui fala sobre um servo que já teve o perdão do grande rei. Por isso, meus irmãos, deixar de perdoar, nós nunca poderemos deixar de perdoar. Perdão não é uma opção, o perdão para o crente ele é uma obrigação. O perdão para nós não é algo que nós venhamos a dizer, eu acho que eu não vou perdoar e fica por isso mesmo, no final, no juízo final, vamos ver o que Deus faz. Não faça isso. Nós não podemos deixar de perdoar. Não importa o tamanho da dívida que alguém tenha conosco, não importa o tamanho do que alguém tenha feito para conosco, o que Jesus nos ensina é que nós temos que ir. Aliás, a própria palavra de Deus, ela nos ensina que o nosso culto que nós fazemos a Deus, ele não é aceito enquanto nós temos algo com alguém. A palavra de Deus, ela fala, olha, se você tem algo contra alguém, vai lá e presta contas. E depois vem e faça sua oferta sobre o altar, porque senão você não será aceito. Quantos irmãos, quantas pessoas, quantos crentes, já seja crente de 30, 40, 50 anos da igreja, que ainda precisam passar pela experiência do perdão, que não têm tido o seu culto aceito por Deus, porque ainda necessita passar pela experiência do perdão, assim como nós fomos perdoados. Meus irmãos, perdoar é transmitir a graça de Deus às outras pessoas. Assim como nós, pela misericórdia e graça de Deus, nós fomos perdoados. Perdoar é transmitir essa mesma misericórdia, essa mesma graça de Deus. Muito mais se essa dívida ela for impagável. Perdoar é transmitir. E somente o Filho de Deus pode nos libertar destas cadeias. E é interessante que Jesus, ele quando coloca essa ilustração nesta parábola do credor incompassivo, e ele compara justamente a pessoa que não perdoa com uma prisão, porque é uma cadeia, é algo que acorrenta, e é algo que vai passando o tempo e fica cada vez mais difícil. Sabe por quê? Porque enquanto eu estou preso, a minha dívida ela vai aumentando e aumentando. Enquanto estou preso, eu não consigo fazer nada. Enquanto eu estou preso, a minha dívida só vai aumentando com aquela pessoa. E eu não consigo fazer nada. Por isso que somente o Filho de Deus pode nos libertar. João capítulo 8, versículo 36 diz que se o Filho nos libertar, verdadeiramente nós seremos livres. Eu não sei se você ainda tem algo, ou se você tem sofrido alguma injustiça, e você tem orado a Deus para que justiça seja feita. Talvez seja o caso de você pensar, será que eu não devo perdoar? Será que eu não devo exercer esse perdão? Por mais difícil que seja. Porque somente aquele que nos perdoou, ele pode nos ensinar a perdoar. Somente em Jesus Cristo nós encontramos o verdadeiro perdão para as nossas dívidas com Deus. E somente com Ele, somente Ele pode nos ensinar. Assim como Ele nos ensinou a orar, Ele pode nos ensinar a perdoar. É Ele que nos ensina, Ele é o nosso grande mestre. E se nós temos dificuldade em perdoar, peça a Deus. Se você tem dificuldade em perdoar, peça a Deus, diga: Senhor, eu preciso perdoar. Que Deus nos ajude a perdoar.